Nicolas 46, controle 20, decimal 8, bom voo. 208, bom. 18, centro Recife, 1960, alterna 128, decimal 8. 260-288, azul, obrigado. Comodoro, boa tarde, Gol 969, 1500, Israel. Sou 1169, contato radar Nicolás, sobre via Dael, para o nível 360. Via 360, Dael, Gol 1169. Controle, eu tenho 1390. 3190, consigo? Informa a gente mais um, 14290, né? Deu 321. Ciente, está 3190, aplica minimamente. Está 3190, controle? Prontinho. Está 3190, por gentileza, aplicando a mínima limpa na descida, mas a frente será reduzida. A informação que vai seguir um tráfego de menor performance na aproximação. E em adicional, temos a aeronave do Jave que está na cabeceira da. Da pista 10 que vai efetuar um cheque lá por 5 minutos. Logo, se não der, irá efetuar a horta. Possível? Mantenha pro de Mari e TAP, após TAP, Serra Vito 368. Aguardando instruções caso necessário. Mari, TAP 368. Patango F Fogstora Tíndia, prossegue em pátio principal, vai entrar na segunda direita, é a Taxi Índia, no ponto de espera da pista 10, chama a torre 118, decimal 95. Só 3, esse mantém o nível 070. Bom, Romeo, essa mantém a atitude do corredor Veracruz, você pode trazer de Paripa para ninguém se correr do enterrado. Batando Silva Romeo, essa mantém a atitude do corredor Veracruz, você pode trazer de Paripa para ninguém se correr do enterrado. Bom, Romeo, Silva Serra Lima, confirma o terceiro de pouso 1-0, opção 1-7. 1-7. Gente, Papão Romeo, Silva Serra Lima. Serra Lima dispara 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-3. 2.000 pés, 1-0, 1-3, no ajuste, Serra Lima. Controle Salvador, o Zulu Delta Fafá, vai ingressar na sua CPR mais 2 minutos. Com o meu Zulu Delta Fafá, mantenha sobre condições visuais, foi Ceasa, reporte com o visual com campo, ajuste em Salvador 1-0, 1-3. Visual, ajusta 1-0-1-3, está ingressando pelo corredor. Forte. 15, nós. A sua esquerda foi Broda Ceasa. Mandeita para 1.000 pés, sobre condições de 2. Ceasa, do Luda Papapá. Mas Zulu Delta Papá informa que a rotatória pro ideal seria 252. 252, então vai manter. Informa que o Serra Lima está autorizado em NDB Zulu da pista 10, ele para 2.000 pés, o ajuste 1-0-1-3, reporte estabilizado. Sim, reporte estabilizado. 2, decolo 5-1, curva direita, mantendo minha escuta. Prossiga efetuando cruzamento do eixo de decolagem da 1-7, reporte sobre o farol do Itapuã para transferência. Reporta sobre o farol do Itapuã, solicita 2.000 pés. A primeira passagem vai ser 2.000 pés. Sudeste para 4.000 pés, o ajuste 1-0, 1-3. 4.000, 1.013, depois de Itapuã, 3. Fenece o controle. Tá mantendo meu pé então, reporta no farol. Essa primeira passagem vai ser a 2.000 pés a partir de 18 milhas. Passagem padrão 2. Temos, será coordenado ao controle GV38 sobre o farol de Itapuã, transfira a frequência do controle em 120.8. O farol transfere 120.8. Momo, transição VATAP. Guarda Momo, VATAP, aguarda no 4.2.2.3.1, informa que a gente não compre 10.20 máximo a terceira saída. Vocês estão com o inferior, a fatura 2.3.1? Sim. Torre 1.2.5, quilo Serra. Um pouquinho para contato. Torre quilo Serra Lima, estabilizada, RNAZ 1.0, solicitada a verificação de cancelamento das regras e base pela direção 1.7. Quilo Serra Lima, reporte mais próximo para o cancelamento, próximo ao marcador externo da pista 1.0. Controle, boa tarde, o GV38. 38 no meu pé, no corredor Axé, informe no farol da barra. Intenção é passagem padrão 2, a quantas milhas? Só apenas confirmando. 18 milhas, e assim que possível solicita ascensão para 2.000 pés. Gente, a intenção é a primeira passagem padrão 2, correto? Avião, padrão 2, a partir de 18 milhas a 2.000. Se não copiei a distância. 1.8 milhas, 18. 1.8 milhas, 7. Mantenha-se visual a mil pés. Aguarde ascensão e puxaria a subida. 3.8. Papapá, Juliette, Lulu, confirma, por favor. Puta pra 1.7. A ver, mantendo, que você já. Salada 5-4, reporte na final do 1-7, quilo Serra Lima, altímetro padrão 1-0, 1-3, o vento para cheque 1-2-0 graus e 1-2-9. Gente, Lima, reporte de base para a final. Estava mantendo o setor, farol da barra, confirma a matrícula. M62-190, desce para o nível 050. Vai para a M62-190. 3-2-2-3-1, cobre. Chico, está na 3-2-2-3-1, autorizado barreiras, 1-6-0 ao nível, via 842 Lapa. Decola para o 0, primeira curva esquerda, subida Momo, transição VATAP. 5136 transponder, 120.8 controle. A direita, ingresso corredor Axé. Reporte livrando o eixo da 1-7. Gente, no meu pé restrito, permanece na sua escuta, reportará livrando o eixo da 1-7. É conforme o que 18. Na sua escuta. Como programar a espera visual mantendo-se tirando curva pela esquerda na radial 265 de Salvador a 1.8 milhas? A 1.8 milhas não vai começar a espera com curva na esquerda. O nosso voo é visual, então eu vou manter a espera circular sem interferir com o eixo. Ok? Autoriza a nossa subida para 2.000? Ainda mantenho meu pé ainda, estou com uma aproximação pelo setor sul. Assim que o tráfego superar, será autorizada a passagem padrão 2. Aguarde. Voo térmico 366. Após o TAP, voo... Onde voo 366 está presente? 62, 190, voo CX-366. Avisa 366, obrigado. Controle, pode confirmar o seu planejamento para a nossa passagem? Estou traçando agora à sua esquerda, na final de 12 milhas, e mais um tráfego no setor sudoeste, para aproximação instrumento a Salvador. Agora está 18 milhas de para ingressar na final. É um Airbus 320. 57 confirma o estacionamento. Direita prossegue via Popá, até o Parque 5 livre frequência, boa tarde, Kilo Serra Lima. Nosso cópia. Cimento, você é frequência livre. E 2A, recolo da 10, primeira curva direita, seguida da Eulis, a transição mórtiva, o transponder é o 5411, no controle de Salvador, no 20, do Sumal 8. É cruzado Campinas, nível 320, via Lulu 10, da Eulis, da mórtiva, recolo da 10. Curva direita para decolagem, 5411, transponder 208, controle 6919. No 6919, correto cotejamento, você pode fazer um pushback acionamento. Sim, eu chamo a casa. Zero pela direita, e reporte reinterceptando o setor. 360 direita, reportar. Cruzou 4206, voa Mari para interceptar a chegada a Mari. A sua identificação é se via chegada a Mari para nível 050. O ajuste 10113. Eficiente será planejada para que seja feito. Eficiente. RV10. Está mantendo o setor norte afastado aproximadamente 3 milhas, não interfere, está mantendo no meu pés. O vento é 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Tem pouso no zero, dá 3, estou no zero. Para seguir você. Afirmativo, ainda não é listado o tráfego, mas já na prova do Céus, mantendo 1500 pelo Romeu. 10 no frente. Prossiga. Kilo Romeo Oscar, inicie 360 pela esquerda, para fim de sequenciamento. Matheus, generalizando para a esquerda, o Kilo Romeo Oscar, até o meio plano. P38, suba para 2000. Correto, altímetro é Salvador 10 no 3. Tem condição de agilizar para seu número 2? Lutado para o copiar a torre? Positivo, senhor. Eu sustei com o urubu aqui, mas já estou na perna base e vou no na final do da aeronave grande explosão. Uma retaguarda do tráfego sem interferir, reporte na curta final da 17, Zulu, da Topapá. Final da 17, final da 17, sem interferir. 7-1-7, responda 5-1-1-7. Azul 2727, não escuta o controle? 1727, acione, responda 5-1-1-7. Os hangares para relacionamento. O carro meu Zulu da Papá, o vento 120 graus, uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pistão no 7. 120 com uma dúzia, autorizado o pouso. Para 2, meu pé. Autorizado, então, passagem, padrão 2, grato. tarde. 1299, boa tarde. O meu acabou em rotatória, torre 118 decimal 95. Vou dar um cliente, chama a carta. Tá 3190, táxi autorizado Alfa Juliette, postão 05. Alfa Juliette para o 5, tá 3190. Mínima limpa. Mínima limpa. Mínima limpa, mesmo disso, tá 3190. Pilo Romeu Oscar, continua aproximação para o 17, reporta na final, ajuste de altímetro no 03. Tendo suspendido aqui, já podemos aproximar o 17, é isso? Afirmo o Pilo Oscar, reporta final. Bem, obrigado, por favor. Salvador, boa tarde, Xané 6210. 6210, boa tarde, continua aproximação, ordem anterior, são de pouso. Papa mais e reporte farol da barra. Papá, o sol foi ao 01, houve um pátio. Patango eco foxtrotinho e aguarde para ascensão, para subida. Você vai coordenar o plano do Zulu dessa parte? Passagem? Tente. A partir desse ponto vai aproximar até que ponto da cabeceira 1-0? Afirmo. Praticamente é remetida sobre a cabeceira. Vai ser com curva pela direita e retorno pelo litoral? 1-0. Remetida com curva pela esquerda. Pela esquerda, então. Então, como é que dá para prosseguir para o controle? Zulu de Tropa confirmando gasolina Shell ou BR? Obrigada. Mike Delta, acione 3.0116, mantenha sobre condições visuais. É, poste 2-0 de Salvador. Luiz, qual seria a próxima passagem? Padrão 4. Gente. Milhas, noroeste de Salvador, contato radar. Lembra depois de uma festa, quilo, meu amor. Azul 6919 informa que está restrito ao nível 100 até 40 milhas de Salvador. Está autorizado o táxi direito ainda até o ponto de espera da pista no 0, quando lá a torre 118 decimal 95, quem nega o 0 no 3. Sente restrito 100 por 40 milhas, Azul 6919, no ponto de espera chama 1895, Azul 6919. Azul 6919, mantém a posição. Mantém a posição, 6919. O Xané 6210, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 6-12. Alfa Juliette, 6-12. Mike Uniform, confirme procedente, esse tipo de equipamento. Uniforme, Mike Uniform, está procedendo para Salvador. Mike Uniform, voa Mari para interceptar a chegada da Mari, acendo responder 0145, aguarde contato radar. No romance do solo foi o 06, antes do senhor, frequência livre. Poderia confirmar o motivo da posição azul renal para o nosso? Golf, né, tudo controle? 1259, ano 500 da Oscar, autorização de tráfego para Vitória, nível de voo 140. Azul 2591, prepare saída coral e aguarde a cópia. Saída coral, aguarde a cópia, azul 2591. Então, azul 699 está mantendo a posição devido à aeronave de cheque, o Jave está fazendo cheque, aí pediram para manter na taxa índia. Ok, Sérgio, 366, obrigado. Papatã, agora com o Fox Índia, sul para o nível 065, confirme chamado para pouso e chamado para terminal. Informa, a emitida pela esquerda, correto? Afirmo, emitida pela esquerda, quando pronto, GM de 2. Ah, o meu Golf, direto Golf, prossiga para o controle. Direto Golf, autorizado às 510, reporte nacional. Tango Eco, Fox, India, controle. Patango Eco Fox India. Azul 4206. Ah, prossiga. Por gentileza, nessa mesma frequência, tenta um chamado com no Papatango Eco Fox India, por gentileza. Silêncio, vai chamar. Papatango Eco Fox India, azul 4206. Dave 38, arremeteu 09, mantém para outro 2000, e chama o controle 120, decisão 8. Chama! 08. Ativo, o azul 4206 grato, é Fox India, está livre, está autorizado a subida 065, quando possível ser chamado para terminal Ilhéus e seu pouso em Porto Seguro. Fox Ninja, Fox Viado, terminal de Alves 1950, pouso 2030. Papá, uniforme máquina, uniforme papá, contato radar 55 mil, 10 do oeste, Salvador, sub e mantém nível 090, já pode parar a descida. Papá, máquina, uniforme, sub e mantém nível 070. Controle G38. Game 38119.8. Controle G38. Game 38, prossiga, mantém o rumo, mantendo-se em condições visuais e convida Machiali, tem uma aproximação em chumento agora. E aguarde para a próxima passagem, padrão 4. Tá, ok, entende, gato. Essa última passagem agora que ela não foi satisfatória. Então vai ser novamente outro padrão 2 a partir de 18 milhas. Ok, sente. Então mantenha 2000 pés neste rumo, mantendo-se em de voo visuais. Aguarde para o padrão 2. Mantenha a reta até 18 milhas. 290, acione identificação após desvios, voa à posição Serra Pinto 366, desce para o nível 080, ajuste no 013. Tem condições de voar o 366, descendo pro 080. Obrigado, seu 3210. Controle, Alfa, Papa Mike, responde ao TGL, responde ao Rio. Lima, Papa Mike, sem frequência livre. Até logo. Sono 0, fazendo decolagem curva esquerda, aciona 5430, controle 120, decimal 8. Fica autorizado, Vitória via Golf 677, nível de voo 160, com pista coisa coral. Faz a decolagem curva à esquerda, aciona 5430, após controle 120, decimal 8, azul 2591. Azul 2591, só confirmando após a decolagem, curva à direita no perfil da coral. Ambiente, curva à direita, perfil coral, azul 2591. Correto, chama pronto, parte 3. Ambiente, 2591. É a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, 14206, final da pista 10, 8 milhas. Condo 076, foca dentro, descente vai a bom. Arrival to spot level 070, QNH 1013. Condo 076, vai a bom arrival, descente vai a 070, QNH 1013, Island. 169, 119, decolou 12, controle 120, decimal 8. 08 para trás, azul. 69, vamos lá. Está autorizado a passagem padrão 2? Só tire uma dúvida nossa se há alguma interferência no procedimento, caso haja alguma aeronave no ponto de espera da 10. Não, negativo. Não tem problema nenhum. Então, sem interferência com a aeronave no ponto de espera e na aproximação final, correto? Correto. Está livre, aproximação, corrigiu padrão número 2. Não, 2, JV38. Não copiei. Pode confirmar, controle? É autorizado, padrão 2. Ok, está prosseguindo, padrão 2. Após 2000, 10 autorizado direto Leda, supara nível 320. Direto Leda, após 2000, subindo para 320, azul 69, 109. Dois irá calibrar o eixo da pista na cabeceira 10, correto? Afirma. Sete, então próxima curva sei lá, na cabeceira 10, curva pela direita. Remete com curva pela direita. Correto. Série 223, não autorizado. O táxi até o ponto de espera da pista 10 via pátio e táxi Índia. Na táxi Índia, mantenha a posição e aguarde para prosseguir até o ponto de espera. Tio, está autorizado táxi via pátio e táxi Índia. Na Índia a gente vai aguardar a posição, mantendo para prosseguir com 223. Como é que dá essa torre 118 decimal 95? 3290 deve para 4000 pés, ajuste 1013. Padrão, ajuste padrão deve para 4000, tá? 3290. Controle Salvador, azul 6999. 6999, prossiga. É, tem bastante informações ali na Blood Morph pra entender. Tem condições de voar na Blood Dark na pós-leda? Azul 69119, está autorizado a desvios após desvios reporte. Aguarde autorização. Acima de que é. Instalador, boa tarde. Momento 45, 4223 para 180, 180. Bono 645, aciona a identificação do SG chegando a Monte para o nível 080. O ajuste no 013. Via Boeing, Monte para 80, 013, Bono 645. E até o ponto de espera via Pátio da Xíndia, no ponto de espera Torre, o 98.95. Quem nega é o 013. No 013, no ajuste, ponto de espera da 10, chama a Torre 19-45-283. Azul 4206, autorizado táxi via taxiway Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4206. Ok, para contar? Sim, Golf Juliette, Golf Juliette, frequência livre. E300, apenas por informação, tem um helicóptero baixa altura 500 pés, em espera visual no farol de Itapuã, sem interferir com o seu procedimento. Monte, direct 0, Victor 367, Monte, Yen approach. Roger, Gold, 0768, after Golf position, direct 367. After 367, thank you, control 076. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, confirme se é habilitado para RNAV da pista no zero. Papá, papá? Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, confirme se faz RNAV da pista no zero. Positivo, aprovado, tripulação aeronave. Fazemos. Na final da pista no 7, o Oscar, Mike, Delta. Oscar, Mike, Delta, no momento, iniciando para o cruzamento 11. Zero. Positivo. Trazendo para o 050, conforme a máquina solta, pode estar presidente. Fondo 076 to be the speed 2309. Speed 2309, fondo 076. Visa 2500, puta 3290. E fico no aguardo para o reporte da próxima passagem, o padrão da próxima passagem. A gente vai prosseguir a 1500 pés via litoral até em torno de 10 milhas aguardando a posição da manutenção para saber o próximo passo e informe. Tá, o controle está recebendo duas transmissões na modulação do G38. A gente vai manter o litoral com 1500 pés aguardando a manutenção aqui para coordenar a próxima passagem, ok? Ok, gente. Azul 4206, Juliette, portão 08. Juliette, 08, obrigado, também. Vamos saber se vai deixar o carro na da esquerda. Alfa-Tango, Juliette, uniforme, papá, executado até 3500, pés, ajuste em Salvador, 0013. No tráfego de conhecimento do setor, após 3500, está autorizado o nível 095. Uniforme, Mike, uniforme, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista no 0, o ajuste no 0103. Desce para 2500, autorizado a RNAV, uniforme, Mike, uniforme. Oscar, Mike, Delta, cruzando a 10. Oscar, Mike, Delta, autorizado a vir a base, pista no 7, reporta na final o ajuste 1013. Reportará na final, Oscar, Mike, Delta. Model 076, descent 4006, destination 0013. 4006, destination 0013, Model 076. Nossa, Gol 869. Gol 869, autorizado para o aeroporto de Brasília, viu pelo 17, Malba, após sair conforme rota, nível 360. Saída Arbor 1, transição Elefa, decolada pistão no 0, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5450, controle 120.8. Autorizado 300 na Brasília, saída Arbor, transição Elefa, amplo do Luno 7, decolando a 10 da direita, o transporte 5450, controle 120.8 ao Gol 869. Gol 869, correto, chama pronto. Agora. Boa, após desvio a posição Motiva, temos centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 6919, após desvio, sua posição módica. Acima de pós, desvio, módica, azul, 69, tudo bem. Sinal para o pouso, né, de si, helicóptero, do Lima, Papa Mike. Para Papa Mike, tem sequência ali. David, bom serviço. Decolou aos 20, controle 1208. Controle agora 208, boa. Será controle? Para Mike Fox, autorizado a parada barra, 510, ajuste no 0 no 3, reporte parada barra. Dole Salvador, passaria 2231, decolou na sua escuta. Esperando na Oscar, frequência livre, acessionado, solo com os 21. Correto. Guardando contato para radar, perfil da Momo, 2231. A manter perfil inferior da Momo devido a não conseguir cumprir o superior 2231. Enquanto não receba a confirmação da próxima passagem, prepare espera visual a 1500 pés no farol da barra com curvas pela esquerda. Afirmativo. Uniforme Mike Uniforme, torre 118, decimal 95. 118.95. Condo 076, Air Nova Pro, Condo 076, after Sierra Vista 367, by direct Sierra Vista 366, 2,700 feet, in H1013, Clear Air Nav 1810, report established. Condo 076, 367, 366, 2,500 feet, QNH 1013, Wilco, Condo 076. Passaria 2231, um contato radar, salve via MOM para o nível 160, mantém o perfil vertical da saída. Mativo, sobe via MOMO até o nível 160, confirma que está livre da restrição do nível inferior da carta, 2231. Passaria 2231, mantém a 3000 pés. Mativo então, vai manter 3000 pés, o 2231. Método de visual. Uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, plano modificado 224. Autorizado girar base para a pista 17. Reposto quando na final. O ajuste padrão no 013. Estamos na final, Uniforme, Mike Uniforme. Daí, Olenda Irone, 5446208. Já é 6201, no correto, chama pronto, portal 612. Reportará. Papá Lima, Mike Fox, SN, responde 0143. Voo no 645, desce para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 no 013, no 645. Então, Mike Serra Golf, prossiga. Gente, prepara a saída da Momo e aguarde a cópia. Solo, uma boa. Já, 3290. 3290, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Milhas como sudoeste, passa nível 070, precisa para 4000 pés, um bravo 737. Ativo para o paciente, o 2231. 45, tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo ao noroeste, mantém 3 mil pés, vamos passar no 72. É da Bahia Todos Santos, mantendo a linha litoral, aproximando de fora da barra, sem interferir com o seu tráfego. 328. Tráfego 1 hora, 4 milhas, mantendo 1.500 pés, o GV38. Para o táxi, gol 1869 com 186 a bordo, 3 horas e 49 de autonomia, alternando Campinas. 169, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via PAT, táxi Índia, no ponto de espera Torre, 198.95, QNH, 103. Autorizado o táxi via PAT, Índia, ponto de espera da 10, chama Torre, gol 1895, gol 1869, obrigado. 06, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10, 103. 4367, gol 368, bom 64. Gente, assim que possível será autorizado. Super, mantém nível 160. Sessão 160, parceiro 2231. Control 0076. Uniforme, Mike, uniforme, Saulo, foi os 26. Adicionar, frequência livre. Do plano? Plano 645, disparada 500 pés, voo certo 366. Voo 366 agora, 645. As 259 no parte 3, coordenei com a equipe de som, chame pro táxi. Sim, tchau, beijo. Tchau, 3290, ingresso Juliette, porção 09. Papa Romeo, Mike Sierra Golf, está pronto para a cópia? Mike Sierra Golf está autorizado. Sierra November, Quebec Uniforme, rota conforme plano de voo, nível 100. Saída Momo, transição VATAP, decola da pista 17 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5437, controle 120, decimal 8. Boa noite, 69, boa tarde, quanto tempo você espera? Abate. Mas está correto, confirma o pátio? Gente, pressionamento, táxi, torre, 98, decimal, 95, quem negar, 10, 03. Mike Serra Golf autorizando o táxi, reporte para ingresso no 7. Três oito está autorizado a passagem. Autorizado a passagem. Dá o tapa pra aguarde. Tô meio com a senha. Número 45. Estabilizou. Peço final, chame torre na frequência 118.95. 18.95, boa. 0076, grounded 30, vacate right, call ground 121, that's 19. Turning right and 129 from the 076. Turn the ground 1DX on the 076. Vai passar o 372, sinal da 110. Com o 645, boa tarde. Autorizado pouso na pista no 0, vento 110 graus, 110. Autorizado pouso na 110, com o 645. Deixa o Mike Serra Golf e aguarde para ingresso. Salvador, Azul 2591, está com 71 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Serra Bravo, Papa Sierra, solicita autorização para táxi. A esquerda será. 2591, perdão. Azul 2591, não autorizado táxi, reparte para ingresso no pátio principal. Ciente, Azul 2591, autorizado táxi. Passeio 2231. Controle Salvador, prossiga. Isso porque é, tem que coordenar com o centro do destino, do 2231? Foi o destino, passeio 2231. Foi direto Barreiras. Positivo, só autorizar direto Barreiras 2231, graças. No localizador da pista 10 e E09. Sobre a pista, tanto a 17 quanto a 10 interferem no segmento. Agora o controle Aracaju na sequência, 120.3. No 869, só para informação, a aeronave G está fazendo manutenção nos auxílios, por isso o senhor vai ter que aguardar no ponto de espera para interferir com o procedimento, ok? Assim que o mesmo liberar o eixo, vai ser autorizado a linha ainda falar. Ok. Bar, Romeu, Foxtrot Lima, controle Salvador. 3121, 19. 319, boa. Salvo Salvador, boa tarde, boa. 645, prima na foto. Com 645, autorizado, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Papá Romeu, Foxtrot Lima, mantenha sem regra de voo visual, 500 pés, ajuste de altímetro 1013, não tem informação radar do seu tráfego. Mantenha sem regra de voo visual, informe passando através de farol da barra. Se autorizado, vai direto o farol da barra para interceptar o corredor axé. Salvador, boa tarde, Chanel 6143, informação ótica. Chanel 6143, a sinalificação via chegada. Bom, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 10013. 4.013, descendo via bomba, Chanel 6143. Mais um problema, padrão 2, a partir de 10. A nossa intenção. Aqui a gente informa que não foi copiada. Mais uma passagem, padrão 2, a partir de 10 milhas. Sim. Então 3894, ação de indicação via chegada Mari, desse mantenha 060, ajuste altímetro 1013. Via chegada Mari, 060, 1013, 1869, autorizada linha e decolagem 10, vento 120 graus, 129. A linha decola, boa noite, Renan. T38 está autorizada a nova passagem com 10 milhas. 38 autorizada a passagem, grata. Pode mais que se agora. Padrão, Juliette, uniforme Papá, não tem um tráfego a informá-lo no futuro, contato bilateral com os tráfegos locais, está livre o lançamento, informo quando pronto para a descida. Vamos para a descida. Na 6201, no portão 62 já está livre, chama táxi. Está livre, porta táxi. É, só confirmando a senhora com o processo plant, 6201. Confirma, não compreendi. Órgão, dá o transporte no órgão, 6201. Sim. Juliette, confirma o equipamento, mantém a senha de voo visual, ajuste a última 0013. Corredor Veracruz, pós corredor interlado. Afirmativo, contará no Interlagos, é o Papa 132, é o VIP 32. Controle, boa tarde, boa noite, 69. Boa noite, 69, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 360 via saída Arbor, Celeste. Teste, sobe 360 via Arbor 1, é Lefa, boa noite, 69. Controle, o Juliette de Papá, vai iniciar descida. Juliette, me informe Papá, estamos passando 3.500 pés. 3.500, meu maravilhoso, Papá. O 712 está autorizado para Aracaju via Golf 677, nível 170, saída Conde, decola da pista 10, faz a decolagem curva esquerda, aciona 0260, controle 120, decimal 8. 110 graus, 119. Livre decolagem, azul 3591. Além do litoral sul. Escuta controle em forma através do espaço. Controle voo 1869, aguardando quando possível voa Elefa. Mantenha o perfil da saída voo 1869, estamos Luz de tráfego na chegada na mar e irá consultar com o seu tráfego. Sim, senhor. Bom dia, perfil. Quase. Descer para mil pés mantendo sem regra de voo visual? Afirma aquilo, senhor. Só na mesa. Descer e manter a mil pés, vítor indireto, com um tráfego na posição de 2 horas, 4 milhas, tráfego do Jave, voltando o procedimento. Positivo. Já não avistou o tráfego, mas está livrando aqui agora mesmo, 1.500 para mil. Avistando o tráfego aqui agora, o Jave. Tem um? Prosseguindo para o procedimento. Feito atento a um papal Alfa 32, posição agora de 11 horas, em descida para 1.000 pés. Do 2591, decolou os 41 no controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa semana, senhor. Azul 2712, está correto, chama pronta no parte 3. Agora pronto, 2712. Controle Oceanero 6143, pode voar o 366? O 1166, voe o servido 366 para final do procedimento, é Renato Pista 10. Desse mantenha 4.000 pés, ajuste o altímetro no 1-1-0-1-3. Ok, vai 366, comi 13, descendo 2.500, 66. Xenera 6143, reduza para 2209. 2209, Xenera 6143. Juliette, uniforme papá, não tenho tráfego informado, frequência livre 1-2-3-4-5. Autorizado, Victorinda Juliette. Valeu. Bono 869, voo e Elefa. Elefa, 869. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2591. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 1960 via saída coral. Bono 60 via saída coral, Azul 2591. Jeito devido a ter aeronave que prossegue para a pouso, a senhora deverá permanecer mais ou menos em espera de 6 a 7 minutos. 6 a 7 minutos, a aeronave está em aproximação ainda, então. E temos 3 aeronaves se aproximando. Oscar, 350 para ele. Bruce Arbitro 368 para final do procedimento, a Renato Pista 10. Serra Vitor 368, Oxanel, é 1-3. É 3894, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020. É o QDMAC 090 DNDB, sim, tá? 020 na proa, tá? 3894. Azul 4206, correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento. Chama lá, aprovação para transporte de óleo, vamos para o 4206. Ciente. Boa tarde, Papá Romeu, Romeu Fox Trotlima. Papá Romeu, Romeu Fox Trotlima, boa tarde, continua por cima, seu repórter farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, vai tentar voo direto para parte do GVDA. Ou o pouso vai lá na casa do Tira 3. Gente, o Romeu Fox Lima, então, já presente, autorizado, direto para o Pátio 5, MTA. O vento 1-0 graus com 1-3 nós. E hoje, altímetro padrão 1-0-3, reporta o final. 1013, direto para o Pátio 5, MTA, reportará o final, graças ao Romeu Fox Lima. Vai reduzir, 3294.